Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 353, gravado em 3 de novembro de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, olá aos internautas que também acompanham, nos acompanham no YouTube do Segurança Legal. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Tomando um café de verdade, pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato e enviar suas críticas e sugestões, é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal no Twitter ou X e também no Mastodon, @segurançalegal@mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurançalegal ou apoia.se/segurançalegal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram, Vinícius e ouvintes. E só lembrando, né, que hoje a nossa última notícia está, eu acho que diretamente relacionada com esse aspecto dos ouvintes financiarem ou patrocinarem, né, os podcasts que eles gostam. E aí nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Fique conosco aqui até o fim do podcast hoje para descobrir qual é essa relação. Claro, se você já está ouvindo o podcast, já vai ter lá o anúncio, já tem os show notes, mas enfim, finja assim o suspense, né, para lá na última notícia a gente falar um pouquinho sobre esse cenário dos podcasts aqui no Brasil. Certo, Vinícius? Certo. Vamos então, para a primeira? Vamos lá. Os alunos, alguns alunos, olha só que coisa terrível, né? E os impactos negativos de todas as tecnologias, na verdade, elas têm lá os seus impactos negativos, algumas mais do que outras, né? A gente sabe, já comentou diversas vezes aqui, rebatendo talvez em alguns casos aquele mito de que a tecnologia ela é neutra, né? E a gente sabe que a tecnologia ela é criada dentro de um meio, né? Ou seja, ela é produto de um meio social. Uhum. E ela também é influenciada por este meio, né? Ou seja, ela é influenciada, melhor dizendo, mas ela também influencia o meio em que ela é criada. E a gente sabe que muitas tecnologias são criadas para determinadas finalidades e essa escolha da finalidade acaba, assim, trazendo consigo os problemas, né? As externalidades negativas para os economistas. E a inteligência artificial, acho que esse é um dos grandes debates hoje em dia, né? Não somente os limites éticos, né, de todas essas ferramentas, mas também a própria ideia da imprevisibilidade, né? E nesse caso aqui nem sei se é tão imprevisível assim, mas o que aconteceu? Alguns alunos do Colégio Santo Agostinho, lá do Rio de Janeiro, criaram nudes falsos de 25 alunas. A reportagem do Globo diz, a gente obviamente não teve acesso, né, e nem poderia ter a essas imagens, mas o que ocorreu foi que a reportagem do Globo diz que esses nudes foram criados com o apoio ou com o uso de inteligência artificial. Aí é lógico que um aspecto ético aí evidente, né? Óbvio que as meninas atingidas ficaram desoladas, entraram em crise, as famílias entraram em crise, todos estão abalados porque, né, o uso dessas ferramentas confere pro resultado dessas imagens uma fidelidade, né, Vinícius, que é muito difícil de você contestar aquela fidelidade, inclusive até para olhos técnicos, eu diria, né, para pessoas que conhecem a tecnologia, às vezes são enganadas, né, pela fidelidade, né, com que essas imagens são geradas. Até porque, né, Guilherme, a tendência é ficar cada vez melhor, né? A tendência é ficar cada vez melhor. A gente sabe que alguns desses modelos, né, os modelos... Tá, Zonguin. Cada vez melhor no sentido de... Cada vez mais difícil de detectar que foi feito a partir da IA, de identificar, né? Para não parecer que eu tô querendo dizer alguma outra coisa. Não, entendi. Acho que todos entendemos. Não, tu entendeu. Eu tô preocupado com o nosso... Não, tudo bem. O que nos acompanha? E até alguns desses modelos adversariais que são utilizados, né? Você tem dois modelos, um gera e o outro tenta identificar se aquela imagem é real ou não. Então, também você tem, né, dentro desse modelo adversarial, a disputa entre inteligências artificiais para produzir cada vez algo mais fidedigno, né? Então, essas meninas, eu dizia, as famílias também entraram em crise, né, com razão. As meninas teriam entre 13 e 16 anos. A escola reagiu daquele jeito, né? É difícil também no âmbito escolar, né? No âmbito de uma formação de pessoas, de crianças e adolescentes, tomar essas medidas, porque a gente sabe que os adolescentes, muitas vezes, né? E parece que é da característica, não estou justificando evidentemente aqui, Vinícius, mas quero dizer que essa impetuosidade, né, essa dificuldade de prever as consequências, em alguns casos até alguma falta de empatia, estão presentes nessa fase da vida que é tão difícil, e ao mesmo tempo a escola precisa lidar com isso também para promover uma formação dessas pessoas e para corrigir eventuais desvios. Agora, é evidente, né, que isso não justifica o ato praticado por pessoas que, né, se os alunos que fizeram essas imagens têm mais ou menos a idade das meninas, a gente está falando de pessoas aí com até 16 anos que já têm uma boa compreensão das consequências dos seus atos, né? Mas a escola disse que vai tomar medidas administrativas, mas o que me chamou muita atenção foi que um dos alunos, isso o Globo que mostra, né, que traz essa informação, é um dos alunos que produziram essas imagens, disse que não seria punido porque ele é branco e rico. O que deixa a coisa ainda, no meu sentir aqui, ainda mais grave, né? Ou seja, parece que é uma certa consciência, né? Do erro cometido, da gravidade. Do erro, né? E da não aplicação de sanções aí. Aí, Vinícius, a questão é a seguinte: por mais que esse caso seja grave, é relativamente difícil impedir o uso, né, para essas finalidades, né? A gente sabe que as ferramentas, elas pouco a pouco estão colocando e implementando alguma série de controles para evitar certas criações de conteúdo, né? Quem usa o DALL-E via o ChatGPT sabe que eles possuem diversos controles e às vezes, eu não, nem me refiro a conteúdos pornográficos, mas até outros tipos de conteúdos, né? Esses dias eu quis gerar uma imagem lá com alguém parecido com o Mr. Bean e ele disse: eu não posso gerar imagens com pessoas, né, públicas e tal. E aí eu fui não, então deixa eu ver se eu consigo gerar aquelas imagens do Papa, né, que dia desses aí o pessoal tava compartilhando, e ele disse: não posso gerar imagem. E veja, não era nada, nada terrível, eu só queria gerar uma imagem com o Papa e ele não deixou, né? Ele disse assim: eu posso gerar uma imagem com uma pessoa parecida, né? Então, alguns controles já estão sendo implementados. Eu imagino que esses controles vão, pouco a pouco, né, se aprimorar. A gente teve dia desses também alguns nudes feitos com uma atriz, a Isis Valverde, e assim, eu não sei exatamente qual ferramenta foi utilizada, mas hoje o próprio Photoshop tem lá uma ferramenta de inteligência artificial que você consegue preencher de forma também muito fidedigna a imagens, né? Então, sei lá, tem uma pessoa num campo e você quer colocar uma montanha no fundo da imagem, então você recorta onde você quer botar a montanha, escreve lá no Photoshop, criar uma montanha, ele, pá, gera uma montanha integrada com a imagem. Então, é muito difícil de lidar com isso. Há um aspecto que é da responsabilidade das plataformas de controlar alguns desses usos, mas ao mesmo tempo, me parece que é algo muito difícil de você evitar completamente. É algo que, né, eu posso estar errado, mas acho que infelizmente a gente vai começar a conviver e vai começar a ver esses problemas com uma frequência cada vez maior. Cara, o que eu vejo é o seguinte: a gente fala desses controles do DALL-E, do que é da OpenAI, e aí a gente tem aquele outro, como é que é o nome? Acho que tu citou, que a gente usa no meio do Discord. Esqueci o nome dele. É o Midjourney. Midjourney, exatamente. Essas são as ferramentas, assim, amplamente disponíveis, né? E até eu fiz uma brincadeira, eu te mostrei esses dias, naquelas. Eu acho que dá pra fazer uma série no podcast, que é Torcendo o ChatGPT aqui no Segurança Legal. Lembra que eu pedi uma cena de crianças dentro de um cenário de guerra e tal, tentando retratar a situação na Palestina, né? Na faixa de Gaza. E eu fiz isso meio para provocar, para ver o que ele fazia. E lembra que ele se negou, né? Disse que não podia gerar a imagem e tal. E eu consegui, por um outro meio, fazer e gerar essas imagens para mim. Aí eu comecei por um outro caminho. Eu abri um outro chat em que eu pedi primeiro imagens de um soldado nos escombros de uma vila bombardeada no Oriente Médio, tá? Ele retratou sempre os soldados ocidentais, meio que quase como heróis na cena, né? E depois eu pedi um militante da resistência, tu diz que todos são terroristas pela imagem que ele gerou, né? Uhum. Aí depois eu pedi para retratar um pouco melhor, também não deu certo. E aí, por fim, eu pedi uma imagem de uma criança em meio escombro de uma vila bombardeada no Oriente Médio. A mesma coisa que eu tinha pedido no outro chat, tá? E aí ele gerou. Uhum. Então, eu percebo que, dependendo do contexto anterior, do que tu já tem no chat, tu consegue chegar num ponto e solicitar coisas que, de cara, ele não aceita. Então, além dessa possibilidade de manipulação, digamos assim, do contexto com que tu, da IA, né, da conversa, uhum, tendo para poder gerar o que tu quer, a gente cada vez mais vai ter essas ferramentas disponíveis para rodar em casa, entende? Se hoje tu precisa de uma máquina, de repente, uma capacidade muito grande de processamento para fazer isso, tu mesmo, sozinho, fazer, né? E os algoritmos tu consegue acessar e tal, as bases não são lá grande coisa, não são tão boas assim. É uma questão de tempo, como a gente já viu acontecer com coisas que antes só podiam ser feitas em supercomputadores e hoje um relógio faz, né? Isso vai acontecer, chegando no ponto que todo mundo vai ter isso à disposição, entende? Uhum. No computador ali, ao alcance de um clique. Que é o que acontece com as ferramentas de ataque, é o que acontece com, né, com tudo que envolve tecnologia. E então, assim, acho que a gente vai ver ainda, a gente vai ter mais desses problemas, né? Mas eu não vejo, assim, uma solução rápida para isso. E o simples filtro, acho que já ajuda nas ferramentas publicamente disponíveis e tal, mas não vai resolver, porque, como eu disse, eu acho que vai ter pessoal usando os próprios recursos em casa para fazer essas coisas. Sabe? Não, mas aqui, ó, enquanto você falava, eu coloquei no Google How to create nudes with AI, né? Ou melhor, deveria ser AI. Né? AI, não. AI. Ah. E aí, obviamente eu não vou falar os sites aqui, mas o primeiro resultado é 10 sites gratuitos para criar nudes. E aí a primeira ferramenta, você descreve o que você quer e você tem uma opção para carregar um rosto. É o primeiro resultado, você percebe? Uhum. Uma pessoa com o Google obteria isso aqui, enquanto você falava, 2 minutos, você conseguiria fazer isso sem necessidade de nenhum reconhecimento técnico ou conhecimento técnico, como nós tínhamos com o Photoshop, por exemplo, né? Sim, uhum. O Photoshop, quando vem ou quando populariza essas ferramentas, você tinha uma possibilidade de fazer e houve muitos casos de, né? O problema é que não era tão fidedigno quanto é hoje, né? Os resultados que essas ferramentas trazem aqui são realmente imperceptível. Uhum. Os resultados. Então, realmente, é um grande problema. Para terminar, Vinícius, eu gostaria de lembrar que a simulação de participação de crianças ou adolescentes em cenas de sexo explícito também é crime. Né? Uhum. Lá no ECA, no artigo 241C, claro que ali são adolescentes, né? Não cometem crime, mas assim, pessoas, adultos promovendo esse tipo de imagem, a gente sabe que se envolver crianças, evidentemente, seria crime. E aí, mesmo com adultos também, você teria uma série de reflexos jurídicos aí, inclusive muito, muito difíceis de resolver, né? Diante, como eu disse, da dificuldade de identificar essas questões. Certo? Beleza, certíssimo. Eu acho que eu vou com mais uma aqui na nossa, né? No nosso planejamento aqui. A gente chegou a ver, até a gente ia falar num episódio só sobre isso, mas resolvemos trazer aqui para o resumo, que é o que foi o lançamento da pesquisa TIC Kids Online 2023, né? A gente sabe, e já comentamos aqui, inclusive já fizemos episódios, né, Vinícius? Eu acho que você mais de procurar um. Aí, com participação de pessoas e tal, de outras pessoas, para debater os resultados dessa pesquisa. Sem dúvida, ela é, hoje no Brasil, a pesquisa de maior relevância, né, sobre o uso de internet pela população brasileira, e tem esse flanco aqui da pesquisa, que é o TIC Kids Online Brasil. Nesse ano nós tivemos alguns avanços, e eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui sobre essa questão, mas nesse ano nós tivemos alguns avanços que envolveram a medição de como as crianças estão sendo atingidas pela publicidade, né? E essa é uma questão, esse eu acho que também é um dos grandes problemas de como a questão da publicidade, de maneira geral, atinge as pessoas, né, e sobretudo esse grupo de pessoas que são as crianças e os adolescentes. Porque se a gente sabe que os adultos são atingidos de forma, nós, né, somos atingidos de forma muito intensa pela publicidade na internet, né, e diante de todos os usos que se faz, publicidade comportamental, e como é difícil lidar com isso para adultos, para criança, para as crianças isso é mais crítico ainda. O que deveria demandar, sobretudo pelas grandes plataformas, controles mais, amplos, né, sobre o uso e sobre o uso de publicidade de maneira geral. Eu vou só falar dois dados aqui, ou três, talvez, que primeiro, uma das questões que eles mediram foi como as crianças e adolescentes, ou as crianças e adolescentes que tiveram contato com propaganda ou publicidade na internet não apropriada para a sua idade. E isso envolveu aí 49% das crianças. Outro número, crianças e adolescentes que pediram algum produto após contato com propaganda ou publicidade, 53%. E o outro resultado aqui, Vinícius, que eu acabei perdendo na miríade de janelas e links que eu tinha aberto, mas aqui eu já achei, que foi o número de crianças e adolescentes por tipos de produtos pedidos após contato com propaganda, né? E aqui um número me chamou a atenção, que seriam as classes atingidas pela publicidade, ou seja, em relação aos tipos de produtos, né? E me chamou a atenção que a classe social, o número mais atingido aqui seria da classe C. 49% fizeram pedidos, né? Classe C, classe A, B, 38%, portanto 11% a menos, e classe D e E, 22%. E eu fiquei... É sempre difícil interpretar esses números, né? E aí, por isso que é sempre quando a gente tem orientandos que querem avaliar essas questões, a gente sempre sugere essa pesquisa, porque é a partir dela que pesquisadores também podem começar a trazer hipóteses, né, e começar a investigar esses números aqui. E aí me chama muita atenção, né, por que a classe C estaria mais atingida, né, e possíveis hipóteses. Será que os pais trabalham mais, né, não conseguem supervisionar os filhos? São algumas hipóteses que começam a surgir, mas me chamou a atenção. Será que é uma questão de falta de conhecimento ou falta de percepção ou não, né? Então, algumas dúvidas aqui que surgem, né? E aí fica a cargo dos pesquisadores aí do nosso Brasil começarem a interpretar esses números aqui, né, Vinícius? Cara, é uma situação bem delicada, essa questão da orientação das crianças no uso. A gente já comentou várias vezes aqui, até eu encontrei o episódio 251, Guilherme, que é o painel TIC COVID. Mas eu acho que tem outros, eu só não... Uhum. Eu não consegui encontrar na listagem, a minha pesquisa talvez não tenha sido boa o suficiente. Tá, mas eu encontrei o 251. Mas a gente insiste bastante nesse assunto, que nos preocupa bastante... Porque as crianças são atingidas, né, com esse tipo de conteúdo, E elas acabam, de N formas, se condicionando ao uso das redes sociais e se acostumando com a influência disso, se acostumando a serem expostas. Tem uma série de coisas que a gente já trouxe sobre a questão das crianças com o uso da tecnologia e, mais especificamente, internet. E é complexo, cara, porque... Tu vê, né? Eu achei que fosse ter um maior impacto nas crianças de classe A e B, por exemplo. Tá? Por quê? Porque normalmente essas crianças têm mais acesso a recursos como tablets e celulares de melhor qualidade ou coisa parecida. E o pessoal acaba ganhando celular muito cedo. Uhum. Então tu acaba tendo algumas situações assim. E ao mesmo tempo tem maior poder aquisitivo, né? Ou seja, para entrar na roda consumista ali de ver, quero, recebo, né? Compro. Meus pais compram, eu ganho. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, aos poucos, meu filho tá com 8 anos agora, eu começo a perceber que já tem colegas dele que já estão com o celular, uhum. direto, com o seu próprio celular. E jogam, e telefonam, fazem o que querem no celular, né? E ele volta e me pergunta quando é que ele vai ter o celular dele. Vai ter o celular dele. Disse, olha, por enquanto não vai ter celular. Uhum. Mas eu já estou estudando a possibilidade para quando ele tiver o celular, vai ser essencialmente para fazer ligação, entende? Uhum. E depois poder se comunicar ali de uma forma mais controlada. Mas me preocupa, assim, cara, ao ver crianças que não têm... Às vezes vêm colegas do meu filho em casa e tal, e eles não têm... Aí chega um ou outro com um tablet e vai ver o histórico, assim, o pessoal acessa o que bem entende, sabe? Não tem filtro, não tem nada. Então é bem preocupante isso. No final das contas, eu acho que, seja qual for a classe, né, do que a pesquisa levantou, eu acho que a gente precisa ter uma preocupação bem... bem assim, muito, tem que ser bem pontuado e tem que ser tratado de frente esse problema... Do ensino, do uso da tecnologia de forma adequada para as crianças, entende? Aí lembrando lá o Demurge, uhum. lá do A Fábrica de Cretinos Digitais, que é o livro que a gente já citou mais de uma vez aqui. Você sabe que eu fui dar uma olhadinha nos outros números aqui, um dos números é crianças e adolescentes por orientação recebida dos seus pais. E aí a pergunta foi... Se os pais conversam sobre as propagandas que ele vê na internet. Olha a relação por classe. É, a classe AB, 87% conversa. E na classe C, 76%. Os mesmos 11% que a classe C diferença. Tem de diferença. Então, realmente, a hipótese que talvez se... Vejam, isso são hipóteses, né? Que talvez se confirme aqui é que a classe C conversa menos com os seus filhos sobre as propagandas que eles veem na internet. O porquê disso é que é a grande incógnita que precisa ser levantada, né? Ou são menos expostos, né, Guilherme? Que, por exemplo, se tu tem condições de pagar, tu... Tá bom que YouTube, pegando o YouTube, por exemplo, né? Tu paga o Prime lá, tu tira as propagandas, aquelas que o YouTube que o Google insere, pelo menos no meio dos vídeos. Mas tu não tira as propagandas que tem no vídeo. Claro. É. E aí a gente sabe, até a gente comentava antes, tem alguns canais, não vamos citar nenhum aqui, mas tem alguns canais feitos para crianças, né, ou né, cujo público-alvo é criança, e que é uma coisa assim, altamente consumista, né? Aos materiais que eu comprei, não sei o que, meu Nos novo Estados vestido. Unidos. É, os materiais que eu comprei nos Estados Unidos. A gente já viu essa história antes, né? O Felipe Neto foi um que fazia isso direto. Logo que ele começou, o grande boom dele foi nessa direção aí, né? Ele se redimiu, né? Eu não quero entrar aqui, eu não tô julgando ele, entende? Mas na época que ele fez esse material, depois até ele reconheceu, aí trouxe psicólogo para equipe, trouxe não sei o quê, blá, blá, blá. Tem umas histórias. Mas lá atrás, e tem gravado a gente falando sobre isso, tá? Eu não vou lembrar em que episódio a gente falou isso, mas lá atrás, há muitos anos atrás, nós gravamos sobre isso, sobre esses canais infantis aí. Inclusive, gravamos sobre um canal específico, né, de um dos primeiros canais com mais sucesso, assim, além do Felipe Neto, que foi uma mãe que usava uma menininha para gravar o vídeos para ficar botando no YouTube, né, cara? Uhum. Então, essas propagandas, essas coisas atingem as pessoas. Então, atinge as crianças, né? Então, por mais que tu pague para tirar o que já ajuda, tu bloqueia muita coisa ali, ainda acontece de ter propaganda nos próprios canais, né? Dentro dos próprios vídeos. Mas, sim, talvez, quem tem condições de pagar consegue tirar um pouco. Eu não sei se vai vazar aqui para vocês, mas eu tenho um vizinho que, às vezes, ele não dorme de noite, ou dorme... Fica, não sei, ele inverte tudo os tempos dele, tá com música alta aqui, eu não sei se tá pegando aí, mas espero não, que não. Não dá pra ver, não dá pra tá, ver. Tá, então tá bom, ótimo. Tá. Acho que seria isso dessa notícia aqui, eu tava até olhando outros números aqui, é bem interessante, uma das planilhas dos números aqui, você consegue ver o número de... em relação ao tipo de produto comprado, né? Uhum. Livros, até a apresentação do gráfico deles aqui realmente não está muito boa. Mas tá ruim de mostrar aqui, mas é livros e gibis, moedas virtual para jogos, ingressos para eventos, comida, uhum, jogos de videogame, brinquedos, álbum de figurinhas, maquiagem, um número bastante grande aqui, 15%. Materiais escolares, 20%, acho que é o maior número aqui, Vinícius, né? Uhum. E que daí entra em contato com aquele vídeo que a gente estava vendo antes aqui, que a gente não vai falar o nome, da menina realmente que mostrou a sua compra de materiais escolares nos Estados Unidos, né? O que tem uma carga toda ali de consumismo. Veja, você tem aí grupos da classe C, né? Sendo mais atingidos justamente por esse tipo de publicidade, que provavelmente eles não vão conseguir atingir, né? Os alunos da classe C muito provavelmente não vão conseguir ir para os Estados Unidos para fazer esse tipo de compra, enfim. Mas fica então, vamos seguindo, Vinícius, estamos aqui para falar sobre agora uma tua, né? Que é a questão do... vou trazer... daqui do Rio Grande do Sul, né? Sim. Nós tivemos aí algo que nos remete, como tu bem lembrou, ao nosso primeiro episódio. Primeiro episódio gravado lá em 2012, que era sobre consultas integradas. Uhum. Que tinha gente vendendo senhas de acesso ao consumo, ou mesmo as informações que eram acessadas em consultas integradas, para a galera do crime, né? Tipo assim, dados de pessoas, inclusive juízes e outras coisas, mas eu não estou enganado. Mas você pode voltar lá no episódio número 1 do Segurança Legal e você vai ver lá esse assunto sobre o consultas integradas. E agora, o que aconteceu, como você está vendo aí, quem está nos acompanhando no YouTube está vendo a notícia, tá? Estagiários e servidores, é o headline da notícia do G1, estagiários e servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul são investigados por vazamento de operações a criminosos. A notícia toda está aqui à disposição para quem quiser ler e tal, né? Pode clicar lá e acessar o site do G1 para ler a notícia, vai estar no show notes o link. Mas o que chama a atenção aqui, tá? Que o que efetivamente aconteceu, teria um estagiário em Bagé, segundo a notícia, pelo menos uma das pessoas, né? Que estava usando a senha de uma servidora, tá? do tribunal, e fazia esses acessos aos sistemas, ou seja, não era mais estagiário, mas tinha a senha, fazia acesso ao sistema do tribunal e pegava as novas, como é que chama? As novas operações que entravam, as mais recentes. Uhum. Aí pegava os alvos dessas operações e avisava os alvos por R$3.000, R$4.000, 300 pila, depende do nível da pessoa dentro da organização criminosa, até isso tinha. Tá? Inclusive, a coisa era tão descarada que a polícia pegou no celular de uma dessas pessoas, pegou o envio do comprovante do depósito. Tipo assim, ó, claro. Paguei, tá? Obrigado, uhum, pela consulta, paguei. Mas o que chama a atenção, tá? Primeiro, a questão de segurança de forma geral, né? Primeiro, você está vendo aí uma situação, não porque é um estagiário, mas são pessoas que compartilhavam senhas, pelo visto. Ou senhas que, dentro de um ambiente, ficavam relativamente expostas, ficavam anotadas em algum lugar, etc. Esses dias eu te mandei uma foto, né, Guilherme? De um local, de um estabelecimento, que estava com a senha de acesso a um cadastro, literalmente grudada num dos caixas. É? Uhum. E não tava virado, eu não tive que me esforçar para ler, tava virado meio de lado para quem era atendido, para os clientes. Então eu peguei, tirei uma foto e mandei pro Guilherme. Ó, Guilherme, olha isso aqui. Então ou tem alguma... esse estagiário, mas poderia ser qualquer outra pessoa, né, que não tivesse acesso às mesmas informações. Esse estagiário viu essa senha sendo digitada, ou viu essa senha anotada em algum lugar, né, ou ele mesmo tinha a senha, ou seja, ele tinha o acesso à senha do outro funcionário para realizar o estágio dele, etc. O que, que eu já vi, o que, que a gente já viu, mas eu já vi muitas vezes... senha anotada embaixo do teclado, isso eu já vi em banco. Senha anotada, como eu falei, no caixa de uma empresa. Eu já vi pessoas que saem de férias e deixam suas credenciais para os colegas para poder fazer alguma coisa. Então, por exemplo, é muito comum, isso eu já vi de várias pessoas com que eu conversei que trabalham no escritório de advocacia, é muito comum o pessoal deixar a carteirinha para acompanhar processos uns dos outros. Então... fica lá. Mas não foi esse o caso, né? Mas não foi esse o caso. Mas pode ter sido ali um compartilhamento de senha. Pode ser. Porque ele tinha essa senha dessa outra pessoa. Né? Não estavam revogando. Não, ele estava usando a senha dessa outra pessoa. Sim. Aí, indo atrás do problema dentro do TJ, eles encontraram... Eu vou destacar para vocês aqui na notícia. É a vantagem de ser quem fala e ao mesmo tempo comanda aqui a gravação. Muito bem. Muito bem. Olha só o que eles levantaram aqui, ó. Foram suspensas senhas de 500 estagiários já demitidos, mas que seguiam ativas, segundo o tribunal. Então, aquele não é à toa, aquilo lá na ISO, tem toda, na ISO 27001/27002, tem toda aquela questão de tu fazer o desligamento das pessoas. Claro. Então, quando alguém vai sair, etc., no mínimo suspender a conta, não é nem trocar a senha, é suspender a conta mesmo. E então, assim, tinha cerca de 500 contas de ex-estagiários ainda ativas, uhum, num sistema que tu acessa via internet. Então, acho que nós temos um problema aqui de processo, né, com relação a desligamento das pessoas. E sem contar, né, o órgão informa que todas as senhas de acesso foram trocadas, beleza, que é o que se faz quando tu suspeita que é um vazamento, né? Uhum. Não, a gente não tem informação nenhuma, não saiu na matéria, sobre a qualidade dessas senhas. Que isso é outro problema que você deve procurar evitar também nos seus locais de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Que é aquela coisa, vou criar uma conta, vou criar com uma senha padrão. Aí você cria com uma senha padrão, com um formato... há um tempo atrás, eu contratei um serviço, e eles faziam justamente isso, eles te entregavam a senha padrão. E a senha padrão era o sobrenome, arroba, os primeiros 4 dígitos do CPF. Isso é ridículo, entende? Tu consegue o CPF de qualquer pessoa hoje em dia. Então, sobrenome, arroba, CPF, não é uma boa senha, né? Ainda mais se a pessoa não for forçada a trocar. E eu não era forçado a trocar. Eu troquei a senha. Né? Então, tem que ver esse tipo de situação também no seu ambiente. Então, aqui no TJ, a gente tem, nesse caso específico, que repito, ele não é exclusivo do TJRS, com certeza ele acontece quase que diariamente por aí, nós temos que prestar atenção, então, em compartilhamento de senhas, senhas fáceis, encerramento de acesso depois que, né, quando a pessoa é desligada, evitar de toda forma o compartilhamento... Eu já citei o compartilhamento de senhas entre funcionários, entre colegas de trabalho. E é isso que acontece, tá aí, ó. É um baita prejuízo para a sociedade na matéria vocês vão ver ali que o pessoal fala bastante ali que eles foram fazer batidas e chegaram lá e tava tudo vazio. Os caras sabiam uma semana antes que ia ter a batida. E a batida policial, né? Bem. Então, as buscas em apreensão, mandado de... prisão, essas coisas assim, então é delicado, né? Delicado. Segurança, assim, as coisas mais básicas, não adianta contratar um monte de ferramenta maluca, maravilhosa, fantástica, se você não cuida das coisas mais básicas. É. E aí algumas dessas, alguns tribunais, eles têm algumas práticas, né? Até porque já foram alvos de DDoS e tal, então eles bloqueiam o acesso de fora do país, por exemplo. Então, como os advogados, né, eles conseguem peticionar online nesses sistemas, o cara pode, a depender da atividade que ele faz e tal, né? ele pode estar viajando, ele pode estar no exterior, né? Pode, ou pode precisar fazer uma viagem para o exterior e continuar trabalhando, né? Em tese, porque em alguns casos você precisa comunicar a viagem, informar. Então, são medidas, assim, aquela história um pouco do teatro da segurança, né? E como a gente pensa, como a gente não pensa nas práticas de segurança, né? Então, esse, claro, não é algo que ocorre só no setor público, no setor privado também ocorre, mas a gente tem visto com muita frequência, né, os órgãos públicos aí com falhas e problemas realmente muito básicos, assim, né, de segurança. Então, esse caso aí deve acender uma luz aí pros envolvidos. Certo? Cara, certíssimo. Por último, Guilherme. Uhum. A gente traz aqui, então, que já que tu anunciou lá no início, o que nós chamaríamos de a morte de um podcast. A gente já citou algumas vezes aqui, a gente já comentou algumas vezes que a gente ouvia o Foro de Teresina, que é um podcast da Piauí, né, da revista Piauí, uma revista que também que a gente costumava curtir, agora não sei. Mas para quem acompanha, na semana passada, a Thaís Bilenk gravou o último episódio no qual ela participou. Explica quem é Thaís Bilenk, para quem não ouve. O Foro de Teresina, ele tem três pessoas que participam, né, na última formação, que é o Fernando Barros, né? Eu não tô com os nomes. É o Fernando de Barros, o José Toledo, ou simplesmente Toledo, e a Thaís Bilenk. Tá? O Fernando de Barros tá ali, tá até na tela que eu tô compartilhando. Então, e aí a Thaís Bilenk, ela foi demitida, assim, as coisas assim, a coisa mais interna, etc, na Piauí, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, nem foi divulgado claramente o que aconteceu, mas aparentemente foi a coisa assim, mais nem menos, tá? E a Thaís Bilenk foi desligada e ela gravou, na última participação dela na semana passada, que foi vai ao ar na sexta-feira, no podcast deles, e ela gravou então a despedida dela. E o José Toledo, que é o outro participante, meio que de surpresa, grava na mesma gravação, na sequência, ele fala e se demite. E isso foi cortado, né, por uma decisão editorial lá da Piauí, isso foi cortado. E depois ele postou o áudio dele, né, sem cortes, o que, que ele tinha falado. No canal dele, né? No canal dele, no YouTube. Quem quiser procurar lá, vai achar ali no YouTube, tem um Twitter dele também, tá? E aí deu aquele bafafá todo, né, aquela coisa, e quem foi, e o cara editor, que era da Veja, que foi pra lá, e porque desligou, e por isso e tal. E hoje, a gente já sabia que isso ia acontecer, foi anunciado essa semana, hoje saiu o último episódio, então, nem episódio saiu. Hoje saiu uma despedida, então, do Fernando de Barros. Não, do Fernando de Barros, né. Do Fernando de Barros, que foi o que ficou pra, entre aspas, pagar a luz, embora ele não tenha usado, falou que não ia usar esse termo, mas ele, então, grava 7 minutos ali de explicando que acabou o Foro de Teresina e está encerrando. Por que, que a gente traz essa notícia aqui? Tá? Por que, que a gente traz isso no café? Claro que não é uma notícia de segurança da informação, mas é da como é que o pessoal chama? Podosfera. Lá, senhor. Mas isso nos toca, assim, nos chama a atenção, porque a gente está gravando podcast desde 2012, né, Guilherme? E é uma mídia que tu já comentou várias vezes aqui, que é uma coisa que nos dá uma grande liberdade, né? O podcast nos trouxe uma grande liberdade de poder nos expressarmos e darmos as nossas opiniões e tudo mais. E no momento que a gente vê um podcast assim, encerrado nada, ainda mais um podcast que a gente curtia, claro, as nossas críticas aqui e ali, mas que a gente curtia da maneira como ele foi encerrado, nos mostra a importância da entre aspas, daí eu vou deixar para te explicar isso, entre aspas, a independência dos podcasts, né, Guilherme? Dessa mídia, digamos assim, né? Eu acho que foi uma das grandes comoções, pelo que eu me lembro, assim, talvez uma das maiores comoções pelo fim de um podcast. Eu não sei se está vazando aqui, mas o vizinho... Nós temos duas obras ocorrendo agora nesse momento. É o meu com som alto e o teu com obra, aí tamo bem. Não, eu tenho duas obras aqui, só aqui, né? Então, eventualmente pode vazar algum barulho estranho. Mas eu acho que foi a maior comoção pelo fim de um podcast que eu me lembro, né? Uhum. Como você falou, eu tinha várias reservas, assim, eu até parei de ouvir uma época, né? A gente teve a saída lá da... Como é que era o nome daquela jornalista? Malu Gaspar. Malu Gaspar. Eu tinha uma série de reservas contra alguns posicionamentos dela, mas, assim, é inegável que talvez o Foro de Teresina fosse... arrumando minha cadeira aqui, fosse o maior, o podcast mais, né, ouvido de política, de maneira geral, de análise política, né? Ele carregava consigo aí uma certa independência que a revista Piauí tem, ou pretensamente tinha, né? Inclusive foi criada uma fundação, foi depositado dinheiro na Piauí para que ela não dependesse de publicidade, justamente para trazer para ela uma independência. O que é raro hoje em dia para um veículo de imprensa, né? Uhum. Então, isso talvez tenha sido o elemento que deixou os ouvintes decepcionados, né? E aí há uma questão interessante, que é, primeiro, as expectativas que as pessoas nutrem pelos podcasts que elas ouvem e a relação que elas têm com esses podcasts, né? Porque você vê... você tem a revista e você tem o podcast da revista... chega daí na Piauí um novo editor que veio da Veja, né? E aí algumas das hipóteses seria que, sei lá, ainda não se sabe ao certo por que ela foi demitida, né? A Thaís Bilenque, né? Que inclusive foi a jornalista responsável por um outro podcast documental sobre Alexandre de Moraes, que foi elogiado por muitas pessoas, né? Ou seja, uma série investigativa e tal. Então, talvez essa questão das expectativas que a gente precise começar a olhar e mais friamente, assim, me parece, porque às vezes a gente nutre certas expectativas que não estão alinhadas com a realidade, né? A Piauí é uma revista, ela tem uma série de pessoas, ela sim, mesmo diante dessa independência, vai ter os seus interesses editoriais, né? E aí, os seus vieses, né? E aí eu acho que todo o órgão vai ter, eu não sei se funcionou na Piauí, talvez o término dessa do podcast deles talvez tenha a ver com eventualmente alguma posição editorial dela, não sei, né? Mas a gente tem que talvez deixar de ser ingênuo às vezes, né? Porque veja, nós tivemos um arco de evolução dos podcasts no Brasil, no mundo de maneira geral, né? Que começam de maneira independente. Sim. Né? E nós começamos ainda quando o cenário de podcasts era, né? Eu acho que quase todo ele mantido por grupos pequenos e independentes. Mas e com depois outro, com outro, o pessoal do Scrutinal, por exemplo, tinha uma estrutura por trás, assim, na época, né? Sim, mas eles eram independentes, não eram vinculados a um órgão de imprensa, né? E aí depois os órgãos de imprensa, né, os grandes órgãos, os canais de TV, os jornais começaram a se dar conta, né? Sei lá, talvez nos últimos... 5, 6 anos, não sei, Vinícius, né? Começaram a se dar conta e começou a pipocar aí podcasts desses órgãos. Então, assim, a gente nutre muitas vezes uma certa expectativa e uma relação diferente com o podcast que nós temos com os órgãos escritos, né? Ou seja, você tem um elemento emocional, talvez, aí, que faça, eventualmente, a gente criar certas ligações e conexões com os podcasters, né? Mais emocionais mesmo, né? E talvez o grande erro da revista tenha sido não ver e não notar a importância... Porque virou, né? Me parece, eu posso estar errado, mas assim... Se antes o podcast era o podcast da Piauí... Parece que o podcast criou uma vida tão importante que ele... A Piauí passou a ser a revista, do podcast. Sim. E aí as pessoas se sentiram traídas pelo término abrupto do podcast, né? E aí a resposta da revista que foi dada quase uma semana depois, eu também achei meio assim, não explicou nada direito, sabe? E aí as pessoas ficaram mais chateadas ainda. Então, eu acho que talvez a gente tenha que botar os pés no chão e muitas vezes... né, sei lá, eliminar essas expectativas ingênuas que às vezes a gente tem com os grandes órgãos, né? Sim. Apesar da Piauí ser um veículo, né, que prima pela independência, como todos os veículos dizem que primam, mas a gente sabe que muitos não primam, né? Bem pelo contrário, você tem linhas editoriais bem marcadas. Eu acho que é uma questão de transparência, é dizer, né? Olha, nós somos um veículo de direita, nós somos um veículo de esquerda e tal, essa é a nossa linha editorial. Mas eu acho que não é, né? Esse o caso, né? Eu acho, assim, acho que não é tão... Não é questão de definir se é direita ou de esquerda, acho que não é isso, sabe? Eu acho que deixa claro o porquê das decisões, o porquê das coisas, sabe? Uhum. Porque não é, acho que não é assim tão simples. Né? E mesmo nós aqui, nós temos a maneira como a gente vê a tecnologia, por exemplo. Quem nos ouve já há algum tempo, já sabe, por exemplo, o que a gente pensa sobre... simplesmente o solucionismo tecnológico, por exemplo. Uhum, já sabe, sim, qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa tendência nesse sentido. Já sabe qual é a nossa tendência com relação à exposição de crianças na internet, para pegar um assunto que a gente está falando hoje. Uhum. Já sabe qual é a nossa tendência com relação ao uso de dados de forma massiva, emprego de IA. Então, já tem uma noção, quem já nos conhece já sabe mais ou menos a direção que a gente tende a ir, não que a gente não possa mudar e não possa dar um outro posicionamento, mas já sabe mais ou menos para onde vai, né? E acho que é essa transparência no sentido de, olha, tu entende, tu sabe que existe essa tendência, tu sabe que existe esse encaminhamento. E uma coisa que me chamou a atenção também, Guilherme, é o pessoal comentando no Twitter, alguns dizendo assim, peguem vocês três e façam um podcast. Ah, sim, sim. Assim, sair gravando e botando um áudio em qualquer lugar, assim, meio que supetão no YouTube, talvez até seja possível, tá? Uh-huh. Mas com a qualidade que eles tinham, com edição, com não sei o quê... Produtores, com editores... Produtor, assim, a quantidade de gente... Eu até fico impressionado que a gente faz que a gente faz o nosso podcast. Porque nós temos aí envolvidos mesmo no podcast, diretamente, talvez, três pessoas. Nós dois e o Matheus. Há um tempo atrás, a Camila. Né, que alguns de vocês até ouviram a voz dela em alguns episódios aí. Mas... Não, e a Camila, na verdade, quatro, porque a Camila ainda faz uma pós-produção de publicação em redes sociais, uma certa... Ela faz a publicação. A gente não consegue dar conta, né? Sim, ela não está ainda, ela ainda está envolvida no podcast. É. Então, nós temos quatro pessoas aí fazendo o podcast, e eles, cara, tem umas 10, tem editor, tem produtor, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo outro. Então, e tu parar, e fazer o que eles fazem, né, que é um trabalho de apuração e tudo mais, bastante sério, né, que jornalístico, né, que os três faziam, que é um trabalho muito mais pesado do que nós fazemos aqui, é um tipo de trabalho que não é de graça, assim, não, tu não consegue fazer ele com custo zero, não existe custo zero pra fazer uma coisa dessa. É. Então, isso nos chamou a atenção, que o pessoal, não, agora vocês peguem e gravam como se fosse só isso, entende? Não é assim, galera. Não é assim. Então, e é não por é isso, assim, aquela ligação que a gente fez, né, do apoio ao podcast, isso é importante. Para nós é importante. Sim. Né, e para todos os podcasts que querem ser independentes, nos limites do que uma independência pode ser e nos limites dos nossos vieses, das nossas limitações pessoais e do que a gente acredita que é melhor pro mundo, de maneira geral, porque é disso que a gente fala aqui, né? É um podcast que nós defendemos as nossas opiniões, claro, embasadas em alguns casos aí, mas assim, a gente tem uma visão do que é melhor, do que de como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo de maneira geral, né? Então, é importante o financiamento, né? Nós utilizamos um tempo bastante importante nosso aqui para produzir isso que você está assistindo, né? Depois que a gente, antes de apertar o play e gravar, tem, né, assim, longo período de pesquisa, de discussão, de criação de pauta. Depois que a gente dá o stop aqui na gravação, tem duas frentes, uma pro, né, pro áudio, outra pro vídeo, tem cortes, tem a edição, que às vezes é mais demorada, às vezes é mais simples, às vezes não precisa, mas outras vezes a gente precisa discutir se aquilo vai, se aquilo não vai, porque, né? Então, eu acho que no fim disso tudo, e apesar de eu ouvia, né, já ouvi mais, mas nos últimos tempos até não ouvia tanto, mas sinto assim que as pessoas tenham ficado órfãos de um podcast que elas gostavam. Eu sei como isso é importante, eu sei como isso é legal. Eu ouvia meio direto. Eu ouvia direto toda direto. Sexta-feira. Uhum. Já tá assim, nós gravávamos o nosso, daí já tinha saído o foro de Teresina, e aí depois eu ouvi ao longo da tarde. Variando, né? É. Então, pode falar. Não, eu queria comentar assim que e é delicado isso, e lembrando que você nos ajuda não só diretamente, né, com a contribuição lá por meio do Pix ou por meio do Apoia-se, etc., mas nos ajuda muito também por meio da divulgação do podcast. Então, de repente, não quer ou não pode, né? Ou tem um outro projeto que tu acha que vale, né, que precisa mais do teu recurso, que tu vai, né, direcionar para um podcast e tal. Pelo menos divulga o Segurança Legal, porque isso já é de grande valia para nós. Divulgar o nosso trabalho, divulgar o podcast, já é uma contribuição para continuar rolando o Segurança Legal. Porque, assim, o que não falta... Eu estava fazendo uma limpa nos meus e-mails de novo esses dias. O que não falta é sugestão de pauta, né? Uhum. Sugestão paga, de pauta, né? Pauta paga, às vezes, sim. É. Sim, sim. Sugestão de, que eu estou falando sugestão de pauta paga, não sugestão de pauta assim... Sim. Ah, não, quem sabe vocês falem sobre esse assunto aqui, não isso, sabe? Uhum. É pauta pronta, né? Vem a pauta, pronta. É só pegar e gravar. Sim. Tá? Segurança patrimonial, tem um que é toda semana aqui pra gente falar com o diretor da empresa de segurança patrimonial. Esses dias, aqueles drones de cachorro, queriam que a gente falasse dos drones de cachorro pra segurança em empresas e tal. Então surgem várias coisas. E eu tenho visto, tem um podcast que eu acompanho também, que eu gosto de ouvir. Eu não vou citar aqui pra não ficar uma crítica ao podcast, entende? Cada um toma as decisões que quiser. Mas que começou a integrar essas pautas nos seus episódios. E não é assim, propaganda da compre aqui, o café do Segurança Legal, não sei o que e tal. Não é isso. É, entra a pauta patrocinada e eles não só falam da empresa, que tem a empresa, eles fabricam café, não sei o que e tal, como eles tentam fazer, tipo, como se fosse um comentário, uma coisa, como se fosse uma coisa... Como se não fosse uma publicidade. Se não fosse uma publicidade, mas eles deixam bem claro que é. Né? Mas como se fosse assim um assunto relevante, entende? E aí, não, que se você quiser, o café faz muito bem, não sei o quê, inclusive não sei aonde, a notícia, não sei o quê, como se fosse um... Cara, fica um troço chato pra cacete, que eu não quero ouvir aquilo ali, entende? É aquele famoso publi editorial, que parece um editorial, mas é uma publicidade. Ah, cara, um troço chato pra caramba, aí tem que ficar lá avançando, tá? Sabe? Tac. Avançando porque tá no meio do episódio. Então, esse tipo de coisa eu acho que é bem chata também, tá? Eu não tô ameaçando ninguém que nós vamos fazer isso, que nós não vamos fazer isso. Não, mas ao mesmo tempo, nós não podemos mentir que a contribuição é importante para nós. Claro que sim, mas é claro que sim. E essas pautas a gente não faz por causa... Por que a gente não faz desse jeito essas pautas, né? Às vezes que a gente tentou negociar, digamos assim, com eventuais anunciantes ou quem tá propondo pauta, pedindo pra gente entrevistar esse ou aquela pessoa... A gente tem dois critérios. Um, a gente não traz concorrente da nossa empresa, óbvio, né? Por razões óbvias, né? É o Brown Pipe que faz esse podcast funcionar. Que mantém, né? Que mantém o podcast. E segundo, né, que a gente deixa... Olha, a gente faz... Não, a gente pode fazer. Mas a gente faz o episódio com a pauta e já de cara já diz, ó, este é um episódio, né, que foi... não é pauta paga, né? A gente já fez patrocinado por... E aí, beleza, a pessoa sabe que vai ouvir a propaganda, que ó, esse episódio aqui é propaganda, né? E não, o pessoal não quer, daí o pessoal pula fora, não quer. Então, porque querem que a gente meta coisa no meio do conteúdo. Enfim, já chega o YouTube fazendo isso e o Spotify fazendo isso, já faz isso meio contra a nossa vontade, mas enfim... E outra coisa, né, Vinícius, a nosso é engraçado, né, ao longo do tempo nós fomos perdendo views, e eu atribuo isso ao fato também de um aumento no mercado de podcasts. Quando a gente começou, praticamente não existia podcast, né? Hoje você tem podcasts, né, sendo criados aí toda semana, e podcasts muito grandes, ou seja, a atenção das pessoas... Ela é limitada, vai sendo dividida, claro. Você não consegue ficar ouvindo podcasts 24 horas por dia. Então, assim, você acaba acompanhando algumas coisas, outras você não consegue, e vai havendo uma diluição e, consequentemente, a atenção e vai se perdendo. Eu atribuo a isso, né? Eu posso estar errado, pode ser que o nosso conteúdo tenha piorado e as pessoas tenham ido embora. Isso pode acontecer. Não, mas eu não faço essa ideia, né? Não tenho essa pretensão de achar que o nosso conteúdo não, é... O que eu percebi não foi redução, o que eu percebi foi uma... A curva de crescimento, ela foi menos... Ela é mais suave. Uhum. Né? O podcast vai crescendo mais devagar do que já cresceu, sabe? Então, eu acho que a curva... Mas sabe que tem alguns heróis aí pra gente já ir encerrando, né? Tem alguns heróis no sentido de... tem alguns heróis, não. Tem um podcast que eu considero meio herói. Meio herói, não meu herói. Que é o Xadrez Verbal. Porque esses caras gravam 4, 5, 6 horas de podcast e eu ouço eles. Então, realmente, eles com certeza tomam um tempo considerável de outros possíveis podcasts que eu ouviria. Né? O último episódio, depois que eles ficaram sem gravar, numa semana, quando estourou a guerra... Sim, deu umas 6 horas, então 7 horas. 7 horas e pouco, 7 horas e meia, eu acho. É. Mas eu recomendo, viu, se você gosta de política externa e do que está acontecendo no mundo e tal. Eu acho que é o melhor, né? Eu tenho medo de dizer isso porque eu não tenho escutado outros, mas se alguém achar que tem melhor, aí me indique, por gentileza. Mas é um dos melhores dessa... Então, assim, o Xadrez Verbal é... Os caras conseguem fazer uma coisa assim que... Pra fazer ouvir 6-7 horas de podcast, tem que... É. Pra finalizar, Vinícius... É isso aí, cara. Fala. Eu diria assim, cuide com carinho dos podcasts que você gosta. Eu digo, se você gosta do Segurança Legal, provavelmente está nos ouvindo aqui, cuide com carinho do Segurança Legal, mas não somente dele, né? Apoie a mídia independente. Eu acho que nós estamos num momento tão crítico, né, da história da esfera pública, do que era e como a ideia de esfera pública se modificou, da dificuldade de ter, de transitar num mar de desinformação, na dificuldade de, né, se virar diante de tantos vieses, de tantos interesses escusos, escondidos, que eu acho que é o momento, é meio que uma guerra, assim, de às vezes de um, dois, eu não vou usar a palavra guerra, na verdade, né, ainda mais no contexto atual, né, mas assim, é uma luta, talvez, né, que nós, né, insistimos em continuar falando o que a gente acha que é bom para melhorar, né, com a maior independência possível, com as nossas discordâncias e com uma tentativa, assim, sempre muito sincera de ser independente na medida do possível, repito, né? Mas então cuide dos podcasts que você gosta. Eu acho que essa é a mensagem final aqui, sei lá. Como é um café, a gente tem o café quente e o café frio ainda, né? Ligeirinho, né? Mas eu gostaria... Frio, antes da gente fazer isso, eu gostaria... Não, acho que eu vou fazer... Eu já sei o que eu vou fazer. Vamos pro café frio e café expresso. Vamos lá, Guilherme. Tá. Vai ter eu o café vou dar frio o meu aí. Café expresso pros Beatles que lançaram nessa semana, a última música produzida e gravada pelos quatro Beatles, né? Certamente, de longe, a minha banda preferida. Então, eles tinham lá uma gravação de 95, Now and Then, o nome da música. E, na época, eles não conseguiam separar o áudio, porque era uma fitinha do John Lennon tocando piano, eles não conseguiam mixar aquilo, separar o áudio que já estava mixado da música com o piano. Então, agora, com as tecnologias atuais de inteligência artificial, eles conseguiram extrair a voz em qualidade, assim, top. Enfim, eu sei que não tava aqui no podcast, é meio fora, Vinícius, mas eu me dou o direito de falar, quase como uma dica cultural aqui, e, enfim, escute lá a música, tá? Em todas as plataformas, e não deixa de ser uma questão ligada à tecnologia. Foi possível juntar isso por meio da tecnologia, né? Claro, os últimos vivos, o Ringo e o Paul, gravaram a bateria e o baixo, e piano, e vocais, né, também. E o frio? Então, o frio vai pra Piauí. E pro editor lá, o novo editor que decidiu, ou que por meio da sua, não sei se bem atrapalhada, implodiu um podcast amado por muitas pessoas, dá pra se dizer, aqui no Brasil. É, o meu frio, eu vou repetir o teu, então vai dois. Vai dois café frio.